Este é o Segurança Legal, episódio 385, gravado em 21 de fevereiro de 2025. DeepSeek e o momento Sputnik. Neste episódio, falamos sobre as repercussões do lançamento do modelo chinês de IA, DeepSeek. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pie Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Há quanto tempo, né? As fériasinhas, né? Eu tirei uns dias aí em janeiro, fevereiro. Depois eu fui acometido ainda por uma amidalite, né? Uma faringite e uma amidalite ao mesmo tempo, então eu tô me recuperando. Não dá pra falar. O que importa é que não dá pra falar, é o resultado, né? Não dava pra falar, né? E estamos voltando agora, depois praticamente de um mês sem gravar. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Então você nos encontra pelo e-mail lá no podcast@segurançalegal.com, mas também no YouTube, Mastodon, Blue Sky e Instagram, né? Basta fazer a sua pesquisinha lá que você vai nos encontrar. E também, muito importante, com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. É a sua oportunidade de contribuir para uma iniciativa livre aí, desimpedida de produção de conteúdo. A gente sabe como é difícil, né, com tantos podcasts, tantas redes, tantas coisas que as pessoas precisam contribuir hoje, mas se você não puder ou não quiser contribuir via o Apoia-se, contribua pelo menos recomendando, repercutindo ou até mesmo conversando com a gente, nos mandando mensagem. Isso ajuda aí a manter o podcast funcionando, né? Também lá no YouTube, faça comentários, se você está nos vendo pelo YouTube, dê o seu joinha e aquela coisa toda. Por quê? Por que os youtubers, né, e pessoal produtor de conteúdo pede isso? Porque isso envolve você criar ali uma situação de engajamento, de aumento, de recomendação, né? Ou seja, você dá uma ajuda, um impulsionamento ali no algoritmo. Diga, Vinícius. Tem um podcast do The Verge que eu escuto. Uhum. Eles sempre falam no final que eles têm 29 razões pra você assistir o The Verge. Uhum. Agora, não é o The Verge, é o Practical AI. É um outro podcast que eu achei. Uhum. E aí eles chegam no final. E é muito bom, tá, gente? Practical AI, muito interessante o podcast. E eles dizem no final que eles têm 29 razões pra te ouvir o podcast. E aí eles dizem, e hoje eu vou te dar a razão número tanto. Aí eles dão a razão número tanto. Aí as razões estão todas no site. Não, mas tá tudo no site deles, as 29 razões. Nós podíamos conseguir umas 30, talvez, pra botar no coisa. E uma outra dica, baixa todos os episódios, põe no pendrive e dá de presente pra aquele seu amigo da TI. Boa. Põe no pendrive, presente com os episódios do Segurança Legal. Mais de 300 episódios. Naqueles MP3 players pequenininhos, lembra de antigamente? Sim, Eu tenho um daqueles. Mini. Será que não foi tu que pegou o meu? Eu perdi o meu. O meu era Paraguai, mas tinha um Apple, né? Ah, não. Eu tinha um Apple Nano. Acho que era Nano. Era o nome daquilo? Nano iPod? Era o iPod. E o legal, iPod Nano, isso aí. E o legal é o seguinte, a única interface que ele tinha... Não era o Nano. Não, não, o que era? O Nano era com telinha. Ele era quadradinho. Não, nem tela. O Nano era com uma telinha colorida. Não. O meu nem tela tinha. E o legal é que tu fazia toda a carga de MP3 nele, tu fazia pelo o próprio cabo de... O conector do J2 lá, o P2 que ele tinha, já servia, ele servia para sinalização de dados também. Então, onde tu ligava o fone de ouvido, tu ligava também o conector para depois fazer o upload dos MP3. Mas, iPod, enfim. Shuffle, Vinícius, o nome. Shuffle, cara, era esse aí. Bem. Aí eu perdi, eu emprestei para a Rafa, uma época, na época em que ela era minha namorada ainda, e ela perdeu o meu iPod Shuffle. Poxa. Mas como a gente tava namorando, A gente não dá bola que perdeu o nosso iPod Shuffle, né? Não tem problema. 2 GB só de armazenamento, tá? Ah, mas era suficiente, tinha um monte de música. É, não vai caber os 385 episódios. Vamos embora. Vamos lá. É, estamos já, né, viajando aqui. É, uma coisa que eu acho que vale mencionar, Vinícius, e depois a gente vai retomar isso com a questão do DeepSeek, né, é que tudo isso que a gente vai comentar agora... Claro, primeiro essas questões técnicas... Ah, Guilherme, antes... Vai... Diga. Antes um detalhe. A gente gravou, antes das nossas férias, nós gravamos um episódio sobre a questão da meta, né? E o posicionamento da meta com relação ao conteúdo, né? A moderação de conteúdo. É, a gente gravou como parte 1. E dissemos que nós voltaríamos ao assunto. Nós vamos voltar ao assunto, mas assim... Aconteceu tanto mais coisa nesse período que a gente não imaginava que pudesse ou que fosse acontecer, que meio que a gente foi atropelado pelo negócio, tá? É. Então, a gente vai voltar àquele tema, mas obviamente não vai ficar limitado mais às questões específicas da meta. Mas voltaremos àquele tema. Vai ser um meta episódio, né? Uhum. Sobre o que aconteceu com a meta e o que aconteceu depois. Então, aguardem, tá? Então, se você tava assim, opa, cadê a parte 2? Né? Calma que foi isso que aconteceu. Guilherme, vai lá. Mas tá, isso que você falou tá relacionado com o que eu tava dizendo, né? Que é justamente um mês, pouco mais de um mês e alguns dias, né? A gente teve uma movimentação tão grande no mercado de IA no mundo, né? Claro que ao mesmo tempo também, a gente teve nesse mesmo período... A posse do Trump, e quem está acompanhando o noticiário, entre tantas modificações que estão acontecendo nos Estados Unidos, algumas delas são modificações que estão afetando o mercado de tecnologia também. Uhum. Mas esse novo modelo, né, o DeepSeek, ele assim, contrabalanceou, ou seja, modificou o regime de forças, o regime econômico, enfim, deu um impulso e uma modificação muito grande no mercado de IA. Isso em... né, 20, 30 dias aí a gente teve uma mexida muito grande. Então, o que a gente vai fazer hoje? O Vinícius vai começar agora nos explicando um pouco do porquê que o DeepSeek seria tão inovador, né? Quais são as razões mais técnicas do porquê e como ele funciona e por que ele teria se sobreposto aí aos modelos atuais, né? Sobretudo no que diz respeito ao quesito eficiência. Depois nós vamos falar rapidamente ali também algumas questões, sei lá, mais geopolíticas, o que a gente pode esperar, por quê, né, quais são os impactos que a gente deve ver a partir de agora com o que se chamou aí, que vai ser o título do podcast, né, que é o momento Sputnik, ou seja, aquela virada na corrida aeroespacial americana lá da União Soviética, que parece, né, alguns têm dito já que seria o caso aqui, mas com certo exagero, mas que seria o caso aqui com o caso do DeepSeek, né? Então, Vinícius, por que o DeepSeek... Ele tá na versão 3 já, né? É isso? Na real, eles lançaram o V3, eles tinham o V3, né? Uhum. E depois saiu o R1. O que causou a confusão toda, né? O frenesi todo foi o R1, não o V3, que eles já tinham outros modelos. Uhum. É importante a gente chamar atenção pro fato de que o DeepSeek não foi que... Alguém sentou numa cadeira e teve um momento eureka e poft, saiu de psique e que, oh meu Deus, né? Uhum. É um grupo, né, de pesquisadores chineses que já está há um bom tempo trabalhando com IA, com tecnologia e tal. Esse grupo já vem desenvolvendo outros modelos. Existem, aliás, outros modelos, como, por exemplo, o Queen lá do Alibaba lá, uhum. Tá? E eles estão investindo de novo para gerar tem um novo modelo que eles andaram lançando também, mas eles não é um modelo bom que não causou tanta confusão. Mas assim, a China está investindo bastante nisso, tá? E esse grupo que desenvolveu o DeepSeek, quando o DeepSeek e desenvolveu o DeepSeek R1, que é o que causou essa confusão toda, eles receberam um aporte de uma empresa que botou grana para eles desenvolverem. E uma coisa muito interessante, a gente sabe muito bem, porque quem acompanha o noticiário ou lê um pouco do que acontece no mundo, sabe muito bem que na China essas coisas não passam muito desapercebidas pelo governo chinês. Ou seja, existe uma proximidade muito grande do governo chinês com a questão estratégica do que as empresas estão fazendo, que estão deixando de fazer e tal. E eles botaram grana. Então, teve um fundo de investimento que botou grana nesse projeto, de tal forma que eles não obrigaram, ou seja, eles não limitaram o desenvolvimento do R1 no sentido de ter que ser um produto comercializável. Comercializável Sim. ele é, mas não é exclusivamente comercial. Inclusive, ele é todo open source. Tá? É todo até por ali. Depois a gente discute até que ponto que ele é open source. Mas isso talvez foi o que causou maior confusão, tá? Mas a gente chega depois disso, né? Ah. Então, esse grupo já estava desenvolvendo e tal. E a China, há algum tempo, nós vamos entrar nesse assunto depois também, ela teve um embargo pelo governo Biden, tá? Que limitou a venda de processadores da NVIDIA, as GPUs da NVIDIA, para a China. Isso, inclusive, quando o Biden fez, reduziu, ou seja, deu uma quedinha nas ações da NVIDIA na época que o Biden botou esse embargo. Tá? Uhum. Porque o mercado chinês é um mercado que não é desprezível, né? Claro. E como todo mundo quer investir em IA, naturalmente teria que comprar processadores da NVIDIA. Com o embargo do Biden, a NVIDIA tinha, eu não lembro se ela já tinha ou ela ajustou. Ela lançou os H800. Tá, aí já tinha, acho calma, que os H20. Calma. Tá, calma. Mas Pera enfim. Aí. Não, só assim, pra quem está nos ouvindo agora, e acredito que tenha pessoas, não sabe o que é H800, não sabe o que é H20. Ah, tá, beleza. É, o H100 é a Ferrari, vamos dizer assim, da NVIDIA. Para inteligência artificial, tá? É o processador em inteligência artificial, são os H100, certo? São os mais potentes. Esses processadores é que o Biden não deixou mais a NVIDIA vender para a China. Lembrando que a NVIDIA é uma empresa norte-americana, né? Então a NVIDIA não pode mais vender H100, já não pode há um bom tempo, para a China. Então, não me engano, foi em 2022, Vinícius. Então esse pessoal do DeepSeek, eles tiveram que, primeiro, lidar com isso. Então, suspeita-se que eles tinham acesso a um certo número de H100, não se sabe quantos, tá? Mas eles certamente tinham acesso e usaram os H800, que apesar do número ser mais alto, eles são piores que os H100. Eles são propositalmente, né, reduzidos, tiveram sua capacidade de comunicação reduzida, tá? Para poder se encaixar nos limites do embargo. Então, os H800 podiam ser vendidos, os H20 também. Então, eles tiveram que usar, vamos dizer assim, o pessoal do DeepSeek teve que usar GPUs de segunda linha. A informação que eu tenho aqui é que os H100 foram proibidos de serem exportados para a China em setembro de 2022, e os próprios H800 também entraram nesse embargo. Mas depois, 2024. Em outubro. Tá, isso aí. Ano passado. Isso aí. Isso. Então, assim, mas no início era os H100. A NVIDIA lançou os H800. E aí tinha os H20, que já acho que esse aqui tinha mais tempo. E aí, resultado, os pesquisadores chineses tiveram que lidar com uma certa limitação em termos de capacidade de processamento, tá? Certo. Isso é muito... Assim, ó, tem muita especulação, tá, Guilherme? Porque... Vários, eu ouço bastante podcast gringo sobre inteligência artificial, sobre as questões do DeepSeek e outras situações, mas eu vi em vários deles o pessoal falando que lá na China, a equipe do DeepSeek teria tido acesso, ou tinham acesso a uma certa dezena, algumas dezenas de milhares de H100. Que teriam comprado antes, ou que teriam contrabandeado, lá sei eu, tá? Furou o embargo. Alguma coisa eles fizeram, teriam tido acesso também a esses processadores. Mas enfim, o fato foi que eles tiveram que dar um jeito de otimizar o treinamento do modelo para não precisar de tanto recurso quanto foi utilizado para treinar, por exemplo, o GPT-4 da OpenAI. É um grande desafio, né? A grande desafio que precisa para treinar esses grandes modelos, né? Isso. E aí a gente chega agora nas estratégias que eles utilizaram, tá? E eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos para não fazer ninguém dormir ou ter um treco, tá? Então, primeira coisa que chama muita atenção é a tal da mistura de especialistas. Então, tu imaginemos, né, um cérebro humano, né? Com uma miríade de neurônios, certo? O nosso cérebro, ele é especializado. A gente até conversava sobre isso antes. Então, quando eu estou enxergando, estou vendo algo, ou quando estou ouvindo algo, as partes do meu cérebro que são ativadas, e até mesmo para o tipo de atividade que a gente faz, também muda, muda a parte do cérebro ativada, são diferentes e são partes especializadas. Então, eu não ativo o meu cérebro todo para ouvir uma música. Tá? Então, na verdade, você nunca ativa o cérebro todo, né? Ah, não. Tu não ativa, eu uso. Não, tá, mas a gente usa 10%, mas tudo bem. Ah, não. E, cara, isso aí pode pesquisar, eu já ouvi falar que isso é mentira, isso é balela, tá? Tá. Isso é balela. Ah, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas tá. O fato é que os modelos de IA tradicionais, digamos assim, que vinham fazendo até então, eles acionavam o cérebro todo, ou seja, um modelo, né? Que é o cérebro virtual, digamos assim, acionava o modelo todo para chegar, para analisar qualquer problema. E para te acionar um modelo todo, a gente tá falando um modelo aí de 600, 500, 600 bilhões de parâmetros, tá? Isso demanda recurso, certo? Então, o que eles fizeram foi essa mistura de especialistas, que nada mais é do que a especialização. Tu tem um modelo todo, tu tem um modelo grande, com bilhões, centenas de bilhões de parâmetros, mas tu aciona só certas partes desse modelo para resolver certos tipos de problema. E o resultado disso é que tu não precisa um poder computacional tão grande para botar esse negócio a funcionar. Ah, só tem uma coisa, né, Vinícius? Fale. A gente tá falando aí de treinamento e do funcionamento do modelo Eu não cheguei. Não cheguei no treinamento ainda. Tá. Essa é uma coisa que é essencial, porque não adianta nada tu treinar um modelo e tu não conseguir fornecer ele, entende? Por falta de recursos. Eles não teriam recurso para fornecer um modelo com muito potente, né? Ou seja, muito potente que exigisse muitos recursos, tá? Então, essa foi a primeira sacada da arquitetura que eles fizeram. Especializar o cérebro, tá? Especializar partes do cérebro. A segunda coisa que eles isso fizeram... Isso no funcionamento, não no treinamento, certo? No funcionamento com um modelo já dado. Isso aí, tá? Tá. E isso é crítico, porque tu até pode gastar uma vez muito dinheiro para treinar um modelo, mas tu não pode ficar gastando muito toda hora para ficar usando o modelo, tá? Claro. Então, essa foi uma mudança, assim, bem radical, foi um dos pontos, assim, bem radicais no que eles colocaram. A segunda é que eles usaram um recurso que não é desconhecido, tá? Que é o chain of thought, que é a cadeia de raciocínio, ou a cadeia de pensamento, mas é o correto mesmo é a cadeia de raciocínio. Sim. Então, o que que eles fizeram? O R1, que é esse modelo que eles treinaram, eles focaram o R1 em, ao tu dar um problema para ele, ele elaborar uma cadeia de raciocínio para resolver o problema e ele te expõe essa cadeia. A OpenAI já faz isso há mais tempo e não... e guarda isso, tu não vê isso. Ah, mas o A3 Mini que eu tô utilizando lá, ele mostra... Sim, ele te mostra, vamos dizer assim, uma parte mais superficial do raciocínio do modelo. E esses caras, como um negócio open source, eles resolveram fazer, bom, a cadeia de raciocínio ela é toda exposta, todo mundo, o modelo funciona dessa forma, e ele expõe o raciocínio dele. E esse processo, essa forma de fazer, acaba junto com a mistura de especialistas, dando um modelo assim com uma eficiência muito alta em termos de consumo de recurso e resultado que ele dá. Tá? Bom, isso aqui para usar. Para treinar o modelo, tá? E lembra que treinar o modelo, eu posso até ter um custo mais alto para treinar o modelo. Desde que depois para usar eu não tenha que gastar tanto, tá? Uhum. Então, esses dois pontos de arquiteturas que eu falei são extremamente importantes. No treinamento do modelo, eles usaram aí sim um treinamento multi-estágio que eles chamaram, tá? Isso tá no artigo que eles publicaram, que os autores do DeepSeek publicaram. E aí, o que que eles fizeram? No início, a partida do modelo, que em inglês a gente fala de cold start, né? Tanto vai dar a partida a frio no carro lá. O cold start que eles deram foram pegar exemplos de cadeias de raciocínio. Então, elaborados por outros modelos e com as respostas, né? E pegaram isso e usaram isso para treinar o modelo. Fizeram, vamos dizer, um treinamento supervisionado com o modelo. Deram para ele... Ó, tá aqui vários exemplos de processo de cadeia de raciocínio, com as respostas, como é que isso funciona e tal. E aí botaram ele para aprender de início já desse jeito. Uhum. Depois a gente discute da onde que vieram esses exemplos. Tá? Que daí é outro problema. Na sequência, depois do cold start, aí eles fizeram um aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço é aquele que, em vez de eu der... aquele que eu, o supervisionado, tu dá uma série de exemplos, né? Aqui tá a entrada e tá aqui a saída correta. E aí ele tenta, com base na entrada, se aproximar da saída correta. Essencialmente isso, tá? E o aprendizado por reforço, tu dá uma entrada e tu vai... tu recompensa o modelo ou penaliza o modelo conforme ele acerta ou erra. Sim, que é uma avaliação para saber... se ele tá indo bem ou não, né? Tu diz, isso aqui tá bom? Sim, de algum jeito ele precisa de um feedback. E é feito por humanos, né? Muitas vezes sim. Inclusive tem gente que é bem mal paga pra fazer esse tipo de coisa, tá? Eu, se não tô enganado, o pessoal do... Eu conheci pessoas que fizeram. Do All Prime fizeram uma matéria sobre isso. Uhum. Tá? Acho que tem no podcast deles, tem um episódio sobre isso. A galera que ganhando 400, 500 pila por mês pra ficar lá dando feedback em cima de coisa que é usada pra treinar modelo, tá? Então, isso tá lá. Então, o que que eles fizeram? Eles aprimoraram, então, nessa etapa do treinamento, que é essa segunda etapa, a parte de codificação, gerar código, né, de programação, matemática e lógica. Depois, eles fizeram outro refinamento, tá? Que é um fine tuning, vamos dizer assim, em que eles fizeram de novo um esquema com inserção de escrita criativa, etc., pro modelo ter um pouco mais de liberdade. E aí depois eles fizeram mais uma etapa final, tá, de treinar, de aprendizado para o reforço. Tá? E aí eles deram de novo vários exemplos, tá, e recompensando o modelo. Vários problemas, recompensando o modelo pelas respostas que ele estava dando. E uma coisa muito interessante, tá? Eles incentivavam o modelo a dar a explicação do que eles estavam fazendo. Então, quanto mais o modelo explicava o que ele estava fazendo, mais recompensado o modelo era. Tá? Então, para reforçar bem essa característica de pensar, aspas bem grandes aqui, tá? De pensar o que vai ser feito e depois explicar o que fez e aí vem junto isso com a resposta. Então faz parte da estrutura do modelo ele te dizer a cadeia de raciocínio dele e aí te dá a resposta final junto. Uhum. Tá? Isso é intrínseco no modelo, digamos assim. Tá? E aí começam as coisas interessantes, né, Guilherme? Que eu vou aqui puxar, fazer a ponte para os outros itens que tu trouxe ali, que no meu ponto de vista são muito mais interessantes. No final das contas, resumindo, tudo que tu falou até agora. Por eles terem essa restrição de hardware, eles otimizaram os processos, tanto de treinamento quanto para poder usar o modelo depois, e eles teriam, hipoteticamente, a gente não sabe, mas é assim... é aproximado, mas o mercado, pelo visto, acreditou, né? Todo mundo acreditou nesse número ou uma coisa próxima disso. Eles teriam gasto 5,5 milhões de dólares para treinar esse modelo. É um valor. Que, em termos de treinamento de um modelo de IA nessa escala, é ridículo, não é nada. Porque eles fizeram um modelo que se equipara, e aí tem tarefas que ele ganha, tem tarefas que ele perde, mas se equipara com o O1 da OpenAI. E aí o detalhe, tá? A OpenAI teria gasto, porque também não se sabe, mas estimado mais de 100 milhões de dólares para treinar o GPT-4o, certo? Então a gente está falando de um custo de 20 vezes. De menos assim, de 20 vezes maior, de 20 vezes menor, no caso, do que o concorrente OpenAI. E aí, Guilherme, o que que acontece? Por que as ações da NVIDIA despencaram? Despencaram quase 600 bilhões de dólares num dia, numa segunda-feira, numa segunda para uma terça. Por que que isso aconteceu? Porque o pessoal, de repente, começou a pensar: opa, eu não preciso mais comprar tanto chip da NVIDIA e nem preciso comprar a Ferrari da NVIDIA para fazer modelos muito bons. E não preciso também comprar para depois rodar esses modelos. Então, as ações da NVIDIA despencaram. Isso foi o que veio acontecer. É isso. É, aí, Guilherme, agora sim o ponto. Eu só queria... Me perdoa eu voltar nisso, né? Mas assim, entender como esses modelos e como a IA funciona, para mim ainda é um grande desafio. Eu acho que para muita gente ainda é, não só para mim, para nós, para todo mundo, mas até para os próprios pesquisadores, né? Aqueles artigos que a gente já leu, eles mesmos às vezes dizem, olha, a gente não sabe muito bem como esses resultados estão sendo atingidos, eles simplesmente ocorrem, né? Mas assim, de forma bem resumida, eu poderia dizer que eles foram muito mais eficientes num processo de treinamento e, por consequência, precisaram ou não precisaram usar tantos recursos assim para treinar o modelo, buscando formas alternativas para fazer aquele treinamento, seria isso. Uhum. Mas depois, uma vez que ele já está treinado, porque basicamente a gente vai ter essas duas circunstâncias, nesses dois momentos, né? Eu treino o modelo, ele está pronto, treinado, uma rede neural lá treinada, e aí eu vou submeter coisas para aquele modelo e ele vai me dar os outputs e tudo mais, né? Então, sim, nesse segundo momento, eles também teriam sido, por fazer aquele processo de ativar somente certas áreas do modelo e não todo o modelo todo o tempo, eles também teriam sido mais eficientes por causa disso. Então, eles foram eficientes em dois momentos diferentes, é isso? E dois momentos cruciais, assim. E conseguiram chegar e fizeram tudo isso, né, com um hardware que não é o top. Galera, teve gente que chegou pra mim, tá? Que os chineses fizeram isso com um chip de videogame velho. Pelo amor de Deus, tá? Não foi isso que aconteceu. Os chips eram muito bons, tu nem tem um desses dentro da casa pra fazer, então... Sim, ninguém vai... Ainda, tá? Não é uma coisa assim. Então, sim, na verdade... Explicar como funciona é um outro esquema, tá? Eu achei um vídeo esses dias muito bom, explicava Transformers, tal, de uma maneira muito visual, muito interessante. É um vídeo em inglês, eu posso até depois deixar no show notes, tá? Mas ele é muito interessante, tem uma explicação visual muito, como é que funciona a camada de atenção dos modelos, tem vários detalhes ali no meio do caminho, tá? Mas enfim. E aí, Guilherme, nota que tu falou, usando menos dados, né? Para treinar. Menos recursos, eu falei. Menos recursos, mas menos dados também. Menos, assim, se tu tiver que treinar com um volume de informação muito grande, tu vai usar mais recursos também. Tá? Uhum. Eles usaram também menos dados para treinar esse modelo. Só que tem um detalhe aí. Tá? Primeiro, lembrando que a questão do valor é bastante discutível. Tá? O Dario Amodei, ele foi citado numa matéria do MIT, que vai estar no show notes, tá? Num artigo do MIT. Ele disse, o Dario Amodei disse, o pessoal lá do DeepSeek deve ter mais ou menos $1 bilhão em H100. Tá, eles devem ter lá uns H100 da NVIDIA. Ah, mas como é que vai saber isso? Mas aí que tá, cara, assim, aí é aquela coisa, eles querem dizer que o modelo não foi tão barato assim, saca? Ah, tá, sim. Mas vocês vão ver especulação de tudo quanto é jeito nesse sentido, mas o valor que todo mundo parece concordar é na casa dos $5.5 milhões que custou a brincadeira, tá? É por aí. Pra chegar num nível de resultado de 100 milhões. De mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões, porque tu tem o que chegou até os 100 milhões, né? Todo o conhecimento foi sendo adquirido até chegar ao 1. É, e aí, cara, a questão é... Vocês lembram que eu falei no início ali do Cold Start, que eles usaram vários exemplos de raciocínio, de cadeia de pensamento, ou cadeia de raciocínio, para treinar o modelo, para iniciar o modelo? Isso teve que vir de algum lugar, tá? Então, pouco tempo depois do lançamento do R1, a OpenAI e a Microsoft denunciaram que eles anunciaram que estavam fazendo uma investigação e denunciaram que a DeepSeek teria usado os modelos deles para fazer destilação. O que é destilação? Uhum. Tu pega um modelo pronto, tu dá problemas para ele resolver, tu pede que ele te dá o retorno, e tu pega a entrada e o retorno e tu usa para treinar um outro modelo que tu tá treinando. Uhum. Tá? Então, que o DeepSeek, eles teriam utilizado o DeepSeek, a destilação para treinar o DeepSeek a partir dos modelos da OpenAI. E eles ficaram brabos com isso. Porque não pode, que violou os termos de serviço. E o que eu acho uma ironia fantástica, né? Porque várias vezes a gente já falou aqui, esses modelos foram treinados em cima dos dados de quem? Sim. Né? O da OpenAI e tal. É. Dado da internet. E aí eles pediram autorização para quem? Por que que o New York Times, por que que tem um monte de empresa que produz livros, mas o pessoal processando a OpenAI, por exemplo? Porque eles usaram sem autorização os dados para treinamento. E agora eles estão bravos porque usaram modelos deles sem autorização para destilar, para melhorar um outro modelo. Mas enfim, isso é uma acusação, tá? No artigo do oficial do DeepSeek não tá lá. Eu acho que esse é talvez a conexão entre esses dois... Os dois momentos aí da nossa discussão, né? Como que se chegou até aqui e por que que isso é tão importante. Só um instante, Vinícius. Não, o Guilherme teve que tossir, galera. Teve que tossir aqui. Quem não tá vendo aí, o Guilherme teve que tossir. Então, essa primeira questão, né? Eu acho que a gente precisa colocar também um pouco os pés no chão, né? A gente tá olhando pra um momento fundamental, assim, eu acho que nessa discussão geopolítica de uma corrida pela busca de uma IA que vá dominar ou que vai ter relevância no mercado, né? Essa tua fala, né? Essa tua fala aqui sobre a questão do Sam Altman ter acusado e como isso foi uma grande ironia, né? E de fato foi uma grande ironia. Esse mercado, ele é muito irônico, né? Porque a gente está vendo, isso não é uma especulação, não é uma hipótese, não, a gente sabe, todo mundo sabe, o próprio Zuckerberg, né, vazaram aí dados, falas dele, dizendo que ele autorizou o uso de material protegido por direitos autorais para treinar os seus modelos, o Llama, né? Seu modelo lá, não sei se era bem o Llama, mas enfim, treinar a inteligência artificial. Não, Llama. Tudo bem, não importa qual tenha sido. Então... Mas ao mesmo tempo, né? Então você tem essa ironia, né? De você querer você fazer algo, né? E depois que outras pessoas fazem, olha, mas ele tá fazendo aquilo, mas você também fez, né? Mas também isso não significa e nem tornaria o próprio DeepSeek livre de outros tipos de manipulações, de outros tipos de problemas, de outros tipos de violações, melhor dizendo, no seu processo de treinamento. Porque me parece que é intrínseco no momento atual que a gente está vivendo agora, me parece que um dos problemas intrínsecos é justamente essa curadoria de dados e a busca frenética por mais dados. Talvez, e aí me corri se eu estiver errado, Vinícius, mas pelo que eu entendi ali, eles também começaram a usar novas táticas, né, e novas estratégias para dentro do próprio modelo para consumir menos dados, então isso também é bom. Porque torna o modelo mais sustentável, né? E vai chegar um momento em que, sei lá, daqui a quanto tempo, em que todos os modelos já tiverem consumido toda a informação possível de ser consumida, né? Você vai ter que buscar estratégias alternativas para que esses modelos continuem evoluindo sem a necessidade de, sei lá, ficar buscando dados na mente das pessoas, né? Neuralink e tudo mais aí, né? Então, Eles não são os bonzinhos da história, esse é o ponto. Não me parece que há mocinhos e bandidos aí nessa história, porque as dinâmicas de poder aqui, elas são muito parecidas, né? Agora, o que a gente sabe, o que a gente vê, e eu também acho uma coisa irônica, Vinícius, é que ele foi lançado o novo modelo, e isso tudo veio no dia da posse do Trump. Que teve toda também uma questão mundial, a participação do próprio Elon Musk com figuras assim muito, né, terríveis, né, que ocorreram lá e tal, com aquele plano sendo anunciado também ao lado do Sam Altman, que seria o plano Stargate, de impulsionamento da IA no país, um plano bilionário de investimentos, veja, de investimentos do governo bilionário. Porque a quantidade de dinheiro envolvida nesse mercado agora, ela passa invariavelmente pela participação dos governos, né? Então, é irônico também a gente ver um modelo sendo lançado na data da posse do Trump, na data do anúncio do plano Stargate, dizendo que é possível fazer, não sei se mais com menos, mas é possível fazer coisas diferentes, né? E claro, premidos pela própria necessidade, né? E aí a gente vê como é interessante que momentos de necessidade pode fazer com que soluções criativas nasçam, né? Uhum. E aí por isso que houve essa queda toda de 600 bilhões, né? Até onde a gente viu aqui, foi a maior queda já observada, já registrada. Na história. Da história. No mercado americano, na história, né? De qualquer forma, sim, né? Sim, na história. Porque, de repente, a gente tem aquela coisa da bolha, da IA e tudo mais, e talvez o que a gente tenha visto é um estouro, ou não de toda a bolha, mas de parte. Ela não murchou completamente. Ela murchou um pouquinho, ela deu uma desinflada ali, né? É, assim, ó, o pessoal deu uma desesperada, mas ao mesmo tempo, no que diz respeito à NVIDIA, porque a NVIDIA, o que que é pior pra NVIDIA, entende? Pra NVIDIA não é tão ruim assim tu ter um modelo que usa menos processamento. Tá bom, caiu as ações e tudo mais, o pessoal saiu apavorado e tal. Deu 600 bilhões. Pra NVIDIA, o pior é quem desenvolve IA começar a desenvolver seus próprios processadores, o que a OpenAI tá fazendo. Sim. A OpenAI tá lançando as suas próprios processadores para IA, tá? E outros vão fazer. Então, por enquanto, a NVIDIA é a líder em mercado e ela continua sendo. Mesmo que o modelo use menos para treinar, use menos para executar e tal, existe uma demanda muito grande por uso de IA. E vai ter... Cada dia tem mais uso de IA. E cada vez mais uso de IA precisa de mais processadores da NVIDIA. Uhum. Então, assim, pode desacelerar o ritmo, talvez, de compra, tá? Mas aí a NVIDIA não vai deixar de vender, fica bem tranquilo. Agora, quer ver como isso passou e a coisa já se ajustou e a vida está seguindo? Em 5 de fevereiro, tá, pesquisadores em Stanford e da Universidade de Washington, eles treinaram um modelo de IA por menos, não é nem o valor exato, é por menos de 50 dólares em créditos de computação na nuvem. Uhum. Tá? O modelo é conhecido como S1 e ele, o desempenho dele é similar ao O1 da OpenAI e ao DeepSeek R1, uhum, tá? Que gastou 5 milhões de dólares. Uhum. Tá? No que diz respeito a habilidades de matemática e codificação. Então, nessas duas habilidades especificamente, matemática e programação, codificação, o desempenho dele é idêntico ao O1 da OpenAI, que é melhor que o GPT-4, tá, galera? E o R1 da DeepSeek. E aqui uma coisa, né, Vinícius? Pelo que eu tava lendo, o DeepSeek, ele se sairia melhor nessas atividades mais de matemática e de codificação pela própria natureza de reinforcement que eles utilizaram, né? E ainda não seria tão bom assim em tarefas mais subjetivas que exigiriam um pensamento mais, né? Ou seja, a forma que eles usaram, que eles descobriram para treinar de forma mais eficiente, digamos assim, ou com menos recursos, fez com que ele ficasse melhor nessas coisas mais, cara, práticas e objetivas, digamos assim. Eu te dizer que no Perplexity tu tem acesso ao R1 e tem acesso ao A3, tá? E eu já usei os dois, assim, com as mesmas coisas pra ver o que acontece, tá? E eu não percebo grande diferença, tá? No resultado. É, que isso não é uma percepção pessoal também, é um negócio medido lá, né? Pelo... Quero dizer, entende? Sim. Não, sim. Mas eu tô dizendo no dia a dia, porque tem os testes que são aplicados a que esses modelos são submetidos, certo? Sim, é isso que eu me refiro. Tá. E aí, ali tem pequenas diferenças e tal. Agora, pro dia a dia, certo? Pra tua aplicação diária e tal, se tu testar os dois, tu vai ver que eles resumem coisas muito bem, tu vai ver que os dois funcionam muito bem pra pegar uma notícia, resumir, gerar um texto, fazer uma análise. Os dois funcionam muito bem. Tá? Então, eles estão realmente muito próximos, tá? Uhum. E aí, assim, ó, só percebe que ninguém fala do S1 lá de Stanford e da Universidade de Washington. Ninguém fala desse cara que eles usaram menos de 50 dólares pra programar. Eles usaram, tá aqui, eles usaram 30 minutos, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui. 30 minutos de 16 NVIDIA H100. Tu pode alugar na nuvem, tá? Tu tem lá, tu pode alugar na nuvem a 16 H100 por 30 minutos. Foi o que eles precisaram pra fazer o treinamento do modelo deles. E aí, claro, o que que eles fizeram? eles fizeram destilação do Gemini, que é o modelo do Google. Então eles pegaram a ideia... E essa destilação é interessante, tá? Porque tu pega um modelo preferencialmente melhor, né? Um modelo mais top. E tu pega um modelo com um aluno. Uhum. Um modelo professor e um modelo aluno. E aí esses problemas dá pro modelo resolver e ele te retorna. Tu pega então essa entrada, essa saída e tu treina um modelo novo ou um modelo menor, tu treina ele pra responder. E esses caras, Stanford, fizeram com menos de $50, cara. É, eu acho que tem uma outra... Zero Gemini. Tem uma outra coisa, e até o Ronaldo Lemos falou dia desses aí na Folha, e vai ficar lá no show notes também a reportagem dele, né? Enfim, a fala dele, que é o fato de você poder ser um modelo aberto, né? Ser um modelo open source, usa a licença da MIT, e que, segundo ele, a gente também pode inferir isso, que essa transparência na publicação do modelo seria um ponto de transição bastante importante. Inclusive, eu li aqui numa das notícias, vai ficar lá no show notes, mas não lembro agora, que o DeepSeek estaria mantendo a missão da originalmente trazida pela OpenAI, lembra disso, AI, né? Que era uma empresa que nasce com uma missão de produzir sem inteligência fins lucrativos, especial para a humanidade, tá? Sem fins lucrativos, depois ela vira, não, esquece tudo isso que eu falei, agora a gente não é mais open, né? Fica open no nome, mas o fato de então, desse modelo vir como com código aberto, ou seja, outras pessoas podendo utilizá-lo, inclusive, assim como outros modelos, o próprio Llama também aberto, que a gente conseguiria utilizar... O Ronaldo Lemos diz assim, isso poderia até impulsionar a corrida de inteligência artificial no Brasil diante de um modelo tão poderoso sendo disponível aberto. O Brasil, com seus institutos, com seu plano agora de IA, poderia também utilizar isso. E ele usa o exemplo, o Ronaldo Lemos, eu digo, né? O Brasil até poderia criar um buscador tão bom quanto o Perplexity somente com esse uso, né? Somente com esse modelo do DeepSeek, né? Talvez até eu acho que com um certo exagero, né? Mas assim, eu acredito, e é a pergunta, né? Que o fato disso ter sido lançado como open source é de fato algo muito importante nessa corrida, né? É, mas é open até por ali também. Tá? Porque é o seguinte, tu tens. O open no sentido é que tu sabe os pesos, né? Na verdade, vamos simplificar. O cérebro, quando ele é treinado, tá? Depois que ele é treinado, tu tens uma série de números humano? Não, o cérebro do... O modelo da IA, tá? Então, o cérebro da IA, o modelo. Uhum. Depois que ele é feito esse processo de treinamento, terminei o treinamento. Então, imagina que esse estado desse modelo, ele é representado por uma série de números, uhum, certo? Vetores. Isso... mas enfim, números, ok? Um monte de número. Isso é o que a OpenAI não te dá. Uhum. Tu consegue usar o modelo da OpenAI? A gente usa todo dia quando usa o ChatGPT ou quando usa o Perplexity nos modelos da OpenAI. Tu consegue usar, mas tu pede pra eles, eles estão executando o modelo lá, eles pegam o que tu pediu, pegam a resposta e te dão a resposta. Mas tu não tem acesso ao modelo, tu não consegue ver, né, esses parâmetros do modelo lá dentro. Isso é fechado, isso não é open, né? Isso é fechado. O que o pessoal do R1 fez, do DeepSeek fez, tá aqui o modelo para vocês, quem quiser copiar um modelo. Então tu pode pegar um modelo e rodar ele, se tu tiver máquina suficiente. E eles pegaram o Llama da Meta. Meta. E pegaram o Queen lá do Alibaba, se eu não estou enganado, tá? E pegaram modelos menores, pegaram o 7B da Llama e o outro lá, mas pegaram modelos menores e o que, que eles fizeram? Pegaram R1 e por destilação treinaram esses dois modelos menores. Uhum. Então, por exemplo, eu consigo, na minha placa aqui, na minha placa gráfica, a GPU que eu tenho aqui na minha máquina, tá? Que não é uma H100 de jeito nenhum, tá? Eu consigo rodar um modelo destilado do R1. E eu consigo daí conversar com o meu modelo aqui, sem usar a nuvem. Então o modelo roda aqui na minha máquina e eu consigo conversar com ele. Uhum. E da mesma forma, quem tem equipamento suficiente para isso, né? Quem tem alguns H100 aí, pode pegar o modelo completo do R1, se quiser, do DeepSeek R1, e rodar. Cara, eu não sei agora de cabeça o tamanho dele, tá? Mas é na casa das centenas de bilhões de parâmetros também, tá? Ele pra ser equivalente ao A1 lá, mínimo. Então, pra te rodar um negócio desses, tu vai precisar de recurso. Tu vai precisar de H100 ou H800, tu vai precisar de recurso. Não vai conseguir rodar uma placa que nem a minha aqui. E a placa é boa, tá? Minha placa é uma placa boa. Ah, não, mas não roda. Peraí. O que eu tô dizendo de maneira muito, muito mais ampla é importante ou não isso tá aberto? Não, calma. Não, mas daí é o seguinte. O fato de ter um modelo, tu não quer dizer que tu saiba com base no que ele foi treinado exatamente. Uhum. E isso é muito importante, porque o modelo ele acaba cristalizando uma série de conceitos, claro, e tudo mais. Claro. Que vem das fontes de treinamento. Inclusive o DeepSeek, se você acessar chat.deepseek.com, acho que é. Se você acessar e for lá conversar e pedir sobre coisas do governo da China, sobre Taiwan, sobre a Praça da Paz Celestial, não sei o quê, vai acontecer uma coisa muito engraçada. Ele vai começar a responder e, cara, ele começa a responder certinho, quando tu consegue ler rápido ali, ou tu gravar a tela. E daqui a pouco chega numa hora que ele meio que se dá conta, tem um filtro, e eles dizem assim... Aquilo some da tela e diz, vamos conversar sobre outra coisa. Tá, não, mas... Calma aí, só um pouquinho. Não, para aí. E aí, a vantagem do modelo aberto é o Perplexity, que é uma empresa norte-americana, pegou o modelo e eles estão disponibilizando o modelo no Perplexity. E se tu vai lá no Perplexity, na hora de selecionar o modelo R1, ele te diz assim, R1 hospedado nos Estados Unidos. E isso só é possível porque esse modelo está aberto. Então, sim, o Brasil ou qualquer outro país ou qualquer pesquisador que quiser pode pegar esse modelo, rodar esse modelo ou rodar versões menores desse modelo, que são esses destilados, para criar novas soluções, entende? Coisa sim, que não se pode fazer com OpenAI. Mas era isso que eu tinha perguntado. Não dá para fazer. A não ser usando a API deles. Então... ajuda bastante. Mas é um ponto de virada? Mas... É um ponto de virada porque a OpenAI te dá um acesso ao modelo via API ou via chat, mas ela não deixa tu rodar o modelo localmente, ela não deixa tu alguém pegar e fazer modificações. Tu não pode nem destilar, segundo os termos de uso deles, tu não pode fazer destilação. Uhum. Isso que você falou sobre a China, eu acho que é bem importante, viu, Vinícius? É pelo seguinte, e eu acho que cabe uma ressalva bem importante, que é sim, isso de fato aconteceu, que você diz, né? Você vai perguntar coisas sobre a República lá Popular e ele vai, né, te bloquear. E isso, pelo que eu li, estaria... numa última camada de moderação do modelo publicamente disponibilizado. Então, isso não estaria no modelo em si, numa camada de moderação, assim como ocorre com o ChatGPT. E me parece que esses bloqueios e essas moderações todas se dão na camada de moderação, porque uma vez que o modelo esteja dado, ele vai chegar àquela resposta, né? E sendo bloqueado pela camada de moderação, então tem isso. E eu acho que é importante dizer que o fato dos chineses fazerem isso não significa que os americanos também não estejam fazendo isso com camadas de moderação, e que existem diversas camadas de moderação, né? E aqui eu estou falando de maneira muito mais ampla, não só somente com OpenAI. Hoje mesmo eu estava lendo... eu vou colocar no show notes se eu achar aqui, mas algumas... Eu não vou falar tudo porque eu tenho que ver bem direitinho como foi, mas assim, certos vieses de organização da inteligência artificial do X acerca da política alemã. Se eu achar aqui, eu coloco no show notes, você vai lá e lê depois também, porque ela estaria toda encoberta de vieses também. Então assim, não é porque que tem bonzinho, tem mocinhos e bandidos de novo. Me parece que uma das grandes questões que a gente vai ter no uso massificado dessas ferramentas é que essas ferramentas são mantidas por companhias que, ao longo dos últimos anos e ao longo desse último ano, demonstraram que são que estão muito, assim, despreocupadas com questões éticas no uso dessas tecnologias, sabe? Uhum. Então, assim, vai cada vez mais ser um problema a gente olhar para essas grandes caixas pretas, que é a OpenAI, por exemplo, te cuspindo coisas de forma que tu não saiba exatamente qual o tipo de moderação que ela está realizando ali. Por isso que me parece que um modelo aberto, podendo ser utilizado para aplicações eventualmente governamentais, e eu me refiro, semana passada a gente teve a aprovação, ou essa semana, né, de uma regra do CNJ para o uso de inteligência artificial no governo, no judiciário, né? Então, por isso que me parece que é um game changer isso ficar aberto, porque assim, a gente vai ter, e principalmente pelo governo americano, né? O governo americano não é, os americanos não são assim mocinhos nesse sentido, eles vão moderar, eles vão colocar uma série de controles ali para dizer ou não dizer, cara, coisas. Entende? Não acho assim, que são só os chineses que estão fazendo isso, me parece. Depende muito do... Eu dizer assim que eu não tenho ainda uma resposta sobre isso, tá? Porque o que eu tenho visto em termos de moderação, tá? O ChatGPT, por exemplo, ele modera bastante. Discurso de ódio, a parte de geração de imagem, né? O DALL-E, ele é bem moderado. Já em outras... Por exemplo, no Grok, eu tô testando o Grok 3, né? Que tá disponível aqui para utilizar também. Mesmo no Grok 2 já era assim, a geração de imagens via o Grok, ela é completamente descontrolada. Eu pedi um pato, eu pedi literalmente um pato devorando um leão, devorando um pato devorando um leão, e pedi literalmente muito sangue e muita tripa. Não botei nem vísceras, botei muito sangue e muita tripa. O GPT não, lá no chat GPT, o DALL-E não gerou. Tá? Reclamou, disse, ó, não, eu não gero gore explícito e não sei o que, e não gerou. Já o gore gerou as imagens bem impactantes, assim. Bem realistas e bem impactantes, tá? Eu comecei a ficar com medo de pato lá. Então, tu percebe que há diferenças no processo de moderação das ferramentas, né? Eu, até o momento, e eu uso bastante, já testei várias delas, ou assim, ó, eu tô fazendo um comparativo no tempo pra cá entre ChatGPT, Perplexity, o Claude, o Gemini e o Grok, todos eles pagos, então tô usando os modelos pagos, os melhores modelos, pra ver efetivamente que essas coisas nos dão de respostas. E eu não tenho percebido restrições ou algum tipo de censura, digamos assim, tá? Que nem eu percebi claramente no DeepSeek hospedado na China, tá? O chat.deepseek.com. Então, eu não percebi o que eu percebi lá, eu não percebi nessas ferramentas em nenhum momento. Até pelo contrário, que eu tenho, assim, às vezes eu peço... Percepção muito pessoal, né, Vinícius? Sim. Mas assim, às vezes eu peço para ele registrar algumas, para ele me gerar uma história, não sei o quê. Algumas vezes ele se perde até, e ele até excede. Ele se excede na tentativa de evitar conteúdo inadequado e tal, né? Às vezes ele percebe umas coisas com conteúdo inadequado que não tem nada a ver e não responde, tá? Exagera. Eu fiz uma pergunta... A seguinte pergunta, quando eu tinha 6 anos, minha irmã tinha metade da minha idade. Agora eu tenho 70, quantos anos tem minha irmã? Cara, tu faz essa pergunta, muito modelo se perde, assim, enlouquecidamente, tá? Uhum. E tinha agora não lembro qual das ferramentas, faz uma semana que tava mexendo nisso, eu perguntava isso e dizia assim, não posso tratar sobre menores de idade, uhum, e não sei o uhum. que, cara, nada a ver, cara, tô dando um problema matemático. Mas né? o ponto eu acho que ele é mais meta, Vinícius, e mais do que uma percepção nossa, pessoal, sobre, ele bloqueia isso ou não aquilo. Eu acho que uhum. em termos governamentais e em termos de comprometimento, eu diria, de social dessas empresas... Elas não estão tão comprometidas eticamente assim em fazer modelos que sejam bons para a sociedade. Elas estão comprometidas em fazer modelos, só para eu concluir, elas não me parecem comprometidas a fazerem modelos que atendam os seus interesses particulares e econômicos, e é o que nós temos visto, sobretudo nesse último mês, nesses últimos dois, três meses, entende? Eu não acho assim, eu acho injusto dizer, Vinícius, os chineses estão fazendo e os americanos não vão fazer. Sei que você não disse isso, mas assim, eu acho que eles estão bem equivalentes no que diz respeito a interesses existentes de realizar bloqueios e moderações que não vão ser boas pra gente, entende? Tanto os chineses quanto os americanos, e me parece que em níveis bastante similares de interesses para fazer isso, sabe? É, assim, ó, quando, é que a minha preocupação se dá quando a gente tem... Quando se coloca assim, o DeepSeek R1 é open source, então a gente vai aplicar em coisas do governo e não sei o quê, tá? Como se soubesse os vieses que estão lá dentro. Tá? Certo. Então, na real mesmo, teria que fazer que nem a França. Semana passada, o Macron lá anunciou um projeto de desenvolvimento de IA na França de algumas centenas de bilhões de dólares. De algumas centenas, não, de uma centena e pouco. Cento e poucos bilhões de dólares, acho que foi, tá? Então, assim, no Brasil, se a gente quer falar sério de usar IA no governo e ter uma certa segurança, uma certa independência e tudo mais, nós teríamos que ter os nossos data centers, né? Teria que ter os nossos data centers, infraestrutura controlada por nós, para treinar os nossos modelos. Concordo. E aí, com as fontes e tal, controladas por nós, ou supervisionadas por nós, etc., aí o governo brasileiro estaria tendo controle do processo todo. Porque o DeepSeek R1, o que é aberto são... O que é aberto é... Os pesos. Os pesos, o modelo treinado. Exatamente como isso foi feito, as informações utilizadas, etc. Isso, até onde eu sei, não se tem. Mas se a gente for pegar o DeepSeek e os modelos da OpenAI... O DeepSeek é muito mais aberto para eventuais investigações sobre vieses do que qualquer modelo fechado da OpenAI, né? Mais ou menos. Porque, tá, tu não poderia... Sim, mais aberto, tu poderia analisar diretamente os pesos, vamos dizer assim. Poderia fazer alguma coisa desse gênero, algum tipo de análise. Poderia rodar o DeepSeek e começar e acompanhar ele em execução. Sim, ou, sem dúvida nenhuma. Ou olhá-lo de uma perspectiva para tentar descobrir esses vieses. É, mas aí tu também pode... Mas aí, na interação com o modelo... claro que daí entra a camada, aquela última camada de moderação que tu coloca, né? Mas na interação com o modelo, principalmente via API, né? Que daí é um pouco... tu não tá passando pela interface de uma aplicação feita especificamente para conversa e tal... tu poderia tentar detectar esses modelos tranquilamente, esses vieses, entende? Então, tem inclusive uma brincadeira, um prompt, agora eu não vou lembrar exatamente, mas ele é um prompt que ele induz um modelo, assim, tu pega um viés do modelo, que é de achar que todo cirurgião é homem. Uhum. Tá, então tem um prompt... que tinha um pessoal testando, eu testei também há umas semanas atrás, em que ele presumia que cirurgião, numa frase que não estava dado o gênero, né, da pessoa que era cirurgião, ele presumia que era o pai do menino no processo. Uhum. Aí não era necessariamente o pai, era a mãe. Aí ele errava tudo por causa dessa presunção dele. E é um viés que ele tem, né? E se tu tentar usar coisas com enfermagem, não sei o que, a tendência dele é falar de mulheres com mais frequência do que outros. Então, esses viés tu ainda consegue pegar, tu ainda consegue levantar. Então, sim, cara, tem bastante coisa aí pra... Mas o impacto foi grande. É, o que eu tenho certeza é... E aí eu vou citar o Steve Gibson pra ir terminando, né? Ele disse o que a gente fala hoje sobre IA pode não ser mais verdade amanhã, né? E eu acho que o que a gente viu nesses últimos 20 dias aí É bem isso, assim, porque as nossas certezas, elas vão ficando bem efêmeras nesse mundo, e o que a gente viu aí, inclusive com um esvaziamento dessa bolha aí, foi como esse mercado e como esse mundo é volátil e é muito rápido, cada vez mais rápido, né? Mas fica aqui uma nossa tentativa de organizar um pouco esse caos. Claro, sempre, né, Vinícius, sem querer dar respostas definitivas e todas aquelas coisas, mas enfim, vamos pensando juntos todos nós aqui, agradecendo, Vinícius, aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e pedindo para que nos acompanhem no próximo, né? E que estejamos todos juntos aqui no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!